Seja onde for, mas aqui pra desse não você vai além. Seja onde for, mas aqui pra desse não você vai além. Seja onde for, mas aqui pra desse não você vai além. Senão você vai além. Seja onde for, mas aqui pra desse não você vai além. Seja onde for, mas aqui pra desse não você vai além. Seja onde for. DJ Fox, este sim toca o verdadeiro hip hop. Você vai além, seja onde for. Esquenta quebrada, senão você vai além pra atrair a cocô. É só um tiro o corpo pra entender ninguém. Entre becos e elas, sente a papela, fogueteiro na tela. Vapor não pode dar pressão. O crime não é novela, mas o caído no chão. A PG é o papel. Fogo na vela, mata com o bicho. Pega esse beijo de aí, se desculpa. Castela, time do louco lá com sua família. Gueto e pela na rua, na quebra, perifa, favela. Entre becos e ela, o bagulho é sincera. Não tem pra comédia maluca, glomera. É só de peito raiz. Favela é favela. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Senão você vai além. Lei da rua, mundo de quem estuda. Realidade nua e crua. Capitação acusa. Quem não é, logo se acusa. Regenera ou se afunda. O sistema não se cortou. Nos casos dos fatos te jogou. Provou o amargo do prato que plantou. E vira a bota da ótica. O termo do tech preside. A ferramenta que sufoca. Chora, chora. Mudança de rota, comunidade agora implora. Bandeira branca agora. No contraste de passo mais tarde. Ouço quem cortou pra outro cortou. Seja onde for, doutor. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Senão você vai além. Muitos não respeitam. Foram de balo deitado, jogados abaixo do solo. Sorte pra morte. Mortos estão acionados. Gatilho. Subiram o morro. Tomaram de assalto. Afrontam o estado. Covardes. Maquiam uma realidade. Fato de mão. Matador de humanos. Insano. Espalham doença. Vende a vacina. Firma chacina. Meta atingida. Milhão de desgraça. Na conta da companhia. Quem entra nos lares destrói família. Com pinga, com bala, com nicotina. F.O.X. desabafa na rima. Corpo caído. Medalha suja de sangue. Inocentes morreram, sofreram, perderam a dignidade. O diabo tirou, manipulou, editou o problema. Esquema, estão engoliados, cuidado. Não confio nos olhos, não cabe o seu próprio buraco. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além. Seja onde for, respeita a quebrada, senão você vai além.